Makombo yene wo, makombo na me wo. Denanto melo mela, fofe melo mela. Denanto melo mela, edi yelo. Makombo yene wo, makombo fombo wo. Denanto melo mela, fofe melo mela. Denanto melo mela. Denanto melo mela, denanto melo mela, denanto melo mela.